804-146 a bordo, Brasília, 4 horas e 50. Autorizado o táxi via Índia e Alfa no ponto de espera, chama Torre 118.62, o QNH 10 no 6, informa a pista 10 fechada devido à colisão da aeronave com bando de pássaros. Após a vistoria ser feita, vai ser autorizado o seu táxi ingresso até a pista. Por gentileza, táxi até o ponto de espera da pista 10. Ok, então autorizado, tá aqui até um ponto de espera 18.6, aguardando a liberação da pista, voo 804. Seguinte, 1804. Informação Golf, após retorne para a cópia 1897. Presente, cópia Golf 1897. Assiste da Golf, então, autorizado Salvador Confins via Upzulu 16, o restante conforme a rota do plano, nível autorizado 360, saída da El Leda Bridge, decola pistona 0, curva à direita, aciona 54 no 5, controle 120.8. Prezando nível 320 pela Upzulu 16, posso conforme o plano. Nível 360, saída da L e da Bridge, decolador 10, curva direita, controle de saída 1208, aciona 5415, o gol 1897, estamos na posição 4. Controle 120.8, aciona 5415. Cotejamento correto, chamado push, acionamento no 04. Chamado. Solo Salvador, gol 1607, pushback, acionamento, estamos no gate 9. No 607, aguarde por gentileza, número 2, a pista 10 está fechada, a aeronave no pouso colidiu com um bando de pássaros. Aguarde para o acionamento pushback. 607, tá bem? Solo Salvador, muito bom dia, Papa Romeu, Mike Eco Vitor. Papa Romeu, Mike Eco Victor, um minutinho por gentileza, aguarde. Na 7, na escuta. Oi, Salvador, muito bom dia. Gol no 7, no 5. Está ciente da informação Golf para Brasília, nível 380. Ciente, chama o solo 1-2-1-9 para autorização. 2-9, obrigado. Solo Brasília, muito bom dia. Gol no 7, no 5, posição 2. Para Brasília, nível 380, sem esta Golf. 1-7-1-5, aguarde um minuto para a cota. Número 2. 1-7-1-5, você vai confirmar a saída? Mike é com o Victor na escuta. A sua escuta, só. Mike é com o Victor, autorizado Salvador. Correção. Confirmando o nível de voo, o Mike é com o Victor? DCT direto pelo litoral, Aracaju. É o número 10, então, o Mike Ecovictor? Afirmativo. Mike Ecovictor, autorizado Salvador Aracaju. Rota direta, o número 10, via corredor forte, decola da 1-7, curva à esquerda. Aciona 5154, controle 1-20-8. Autorizado Salvador Aracaju, corredor forte. Decola da 1-7, curva à esquerda, 5-1-5-4, controle, torre 1-2-0-8. Controle 1-2-0-8, Mike Victor, corteja. Controle 1-2-0-8, Victor. É o seguinte, cotejamento correto, confirmando o pátio, onde se encontra? Pátio 4. Para acionamento e táxi, torre 1-1-8-6-12. O Mike Ecovictor. 1-1-8-6-12 torre para o acionamento táxi. Grato por isso. A última aeronave chamou o solo Salvador. Índia November Alpha, um minuto, número 2 para cópia. November Alpha confirmando apenas o destino. O voo local Salvador-Salvador vai fazer o corredor Axé ou corredor forte? Índia November Alpha, poderia confirmar? Índia, obrigado. Índia November Alpha. Mike com o Vitor. Número 2. Ciente, após quando compra táxi. Dois, um minutinho, por gentileza. Liberação, feedback no gate 9, 7, aguarde. Número 3, para o pushback. Fomos informados que éramos dois. Confirmando, número 2 para o pushback no 607. Ok, muito obrigado, senhor. Meu decola chama controle 120, decimal 8, não voa. 208, pode ser. Aguarda. 0, contato radar na decolagem, sub mantém o nível de voo 330, sai da PUC. 330, PUC, eu saio 3270. 204, nível de decolagem, pistão 0, vento calmo. Exato, vai iniciar o 1804. 5-7 aguarda, número 2 no setor. Solo 1-7-5-2, já teria nossa autorização? 1-7-5, sim, um minutinho, por gentileza. Número 1 para a cópia. Mais de coisa. No 5, autorizado Salvador Brasília via Zulu 17, nível autorizado 360, realiza o perfil da saída Arbor, após Arbor Elefa, decola pistão no 0, curva direita, aciona 5-4 no 1, controle 120, decimal 8. Paciente, o 17 no 5, livre Brasília 360, anda aqui do 17, a primeira no via Arbor. Após a boa, vou direto. Elefa. Elefa. Decolando no zero, curva direita. 411, transponder. Chamando o controle de Salvador 208. Cotejamento correto, chama pronto no 02-1715. Está pronto para posicionamento 1715. Aguarde o número 2 no setor, 1715. Bom dia, boa noite, 04, contato radar, se manter o nível 360, Vandael. 360, Vandael, vou no 804. Che, toque emitido em Veracruz, aciona transponder padrão, controle 120, decimal 8. Decimal 8, proteja o Índio Número Alfa. Planejamento correto, para pushback acionamento, chama a torre em 118 decimal 612, confirmando apenas o POB 02. Autonomia 0 07 autorizada até através do 612, a aeronave puxou no 01, após o táxi da mesma, vai ser autorizado seu táxi até o ponto de espera da pistola 0. Até através do 612, aguardando início do táxi da aeronave, voo no 607. No 7, após a aeronave livrar o setor, autorizado para o pushback no 10. Chama para o táxi. Para o táxi, eu vou no 642 da Terra Salvador, 3 horas e 10, com 152 a bordo. Falso Salvador, até o 3153, levou foco para a Alfa do Setor. 3153, mantém escuro. 1-642, 1-52 a bordo, Salvador, 3 horas e 10, autorizado o táxi via Índia Alfa, Pantera, chama a torre 1-8, decimal 62, Kenangão no 0, no 6. Índia Alfa, Pantera, 102-62, eu vou no 642. cópia, Bravo Kilo Whisky. Na 07, segue a aeronave da companhia até o ponto de espera da, da pista 10 via India Alpha, ponto de espera chama a torre 118, decimal 612. Tem negão na 0 no meio. 35, conversão TAN 3153, táxi via Alfa, é portante da Juliette. Alfa, é portante da Juliette, 3153. Desce nível 150, informação Golf. Azul 4208, aciona identificação, chegada Mari, desce mantém o nível de voo 050. Chega na Mari, desce nível 050, identificou, Azul 4208. Dado acionamento, pushback em coordenação com a equipe de solo, chama pronto para o táxi no 897 no portão 4. Azul 4208, posso pedir que vá direto em Itape? Mantenha esse carvalho, 4208. Bruno 607, após a rolagem do 737-800 da companhia, ali mantém cabeceira 10. Rolagem 0 da companhia ali e mantém 10, gol no 607. Autorizado táxi via Índia e correção, autorizado táxi até através do 612. Para prosseguir, vai aguardar a aeronave iniciar o táxi. E ela iniciou o push no portão 04, vai aguardar a aeronave. Através do 612. O QNH 10 no 6, 127 a bordo, Campinas, 4:40. Mantém a posição antes da Juliette. Juliette. 517, tem condições de manter a posição, por gentileza, antes do através do 612? A aeronave vai ingressar no, para o portão 612. 7 para o 612, 517. 517, então aguarda antes do 612. Aguarda antes do 612, 315. 3153, autorizado Juliette, portão 612. Juliette com 612, 3153. 2005-2545-2005-2545-3890. Bom dia, obrigado. Bom dia, tamo. Obrigado. Sim, Oscar. Reporte no ponto de espera, altímetro 10 no 6. Pronto, cópia. Autorizado voo local, rota direta, 1000 pés, via corredor forte, pista no 7, curva à esquerda, aciona transponder padrão, se afasta até 20 milhas, controle em 120, decimal 8. 204. Controle Salvador, voo 1642, bom dia. Bom dia, voo 1642, contato radar, sube e mantém o nível 390, sai da PUCA. Sai da PUCA e sobe ao 390. Bom, não, 642. Azul 4208, desce para 2000 pés, autorizado LS, reporte localizador. Desce para 2000 pés, chama o localizador, vai confirmar ajuste, por favor. Fala 0 no meio, né? 0 no meio, graças. Nesse táxi chama a torre 118, desse momento. Focou 1897, para o táxi. 161 a bordo, dona média 3:30, alterando a campina. Alterna. Qual é o alternado no 897? Campinas, alterna. Serra Brava, pelo papado. Autorizado táxi via Indy Alpha, posto para chama a torre 118, decimal 612, que ligou no 0 no 6. Indy Alpha, espera 286, vou no 897. Tá, 3597. Após a aeronave parquear no 06, autorizado táxi até o ponto de espera pista 10, via India Alpha, ponto de espera chama a torre 118, decimal 612, seguindo a aeronave da Gol, o QNH 10, 16. 3597, continua 7 pontos para queimar da nave, segue via Índia e Alfa Delta, 1.010, chama 2.086. Colar 256, chama o controle no 20, décima 8, bom voo. 28208, grato, bom dia. Mike Ecovip, acione por gentileza 0260 no transponder. 0260? Afirmativo. Yes. Controle Salvador, pode bom dia, voo 1607, livra 1600. Mike Juliette Romeu, pronto, cópia. Mike Juliette Romeu, autorizado voo local, sobrevoo o Parque do Pitu Azul e Avenida Paralela, via correção, o nível é o 500 pés, via corredor Axé, pistona 7, primeira curva à direita após decolagem, aciona transponder padrão, controle 1-0-8. 1897, ele mantém cabeceira 1-0. Ali mantém, 1-8 na frente. Mike Covito prossegue no corredor forte agora com controle 1-20-8, bom voo. 1-20-8, obrigado, Covito. Sinal 62, o Mike Juliette Romeu. Muito bom dia, Papai Romeu, Mike Ecovito. Bom dia, Mike Ecovito, no meu pé, corredor forte, reporte 20 milhas fora. Eu preciso do estimado do limite da terminal, passando através de Conde, e o estimado de pouso em Aracaju, Mike Ecovito. Estimado limite terminal, 1030, Aracaju, 1108. Através de Conde 1030 e pouso em Aracaju 1108, copiada. Mike Ecovito, reporte 20 milhas fora. Reportará 20 milhas, obrigado, bom dia. Bom dia. 7. Okay. Mike Juliette Romeu, reporte táxi, Mike Juliette Romeu. Tá. Prossiga. Se autorizado, desce para 500 pés após livrar a entrada do corredor. Afirmativo, tá livre, 500 pés, vai manter 500 até o destino? Afirmativo. Sim, a gente vai manter o litoral, confirma? Afirmativo. 500 pés de DCT litoral. Sim. Bora. Mike Juliette Romeu, ingresso e decolagem da 1-7. Tá livre o Mike Juliette Romeu, ali em decola, pistão 7, variável com 0-1 nó, o vento. Iniciando, Romeu. Corrigindo, o 1897 aguardando essa atração devido ao tráfego da curva frente. Certo. Romeu fora. Max Juliette Romeu decola de Salvador 59, chama o controle 1-20-8, bom voo. 1-20-8-0, controle, grato pelo regresso. Tango Victor Charlie Atena, escuta. Autorizado Salvador, Serra November India Charlie, IDC, rota direta, nível 100, saída Momo, após Momo direto, decola pista 107, curva à sua esquerda. Aciona 5420, controle 1-20-8. Confirmando, desejando 710, Victor Thiago Atena. 85-2545, centro Recife, agora 642, bom dia. Correto, após o 737-800 da Gol, ali mantém cabeceira 1-0. Gente, vai ali, vai manter o 3517. Lima tem cabeceira 17, reporte pronto, Índia November Alpha. Victor Charlie Hotel na escuta. Então, nova cópia, autorizado Salvador IDC, rota direta, nível 100, decola da pista 35, primeira curva à sua esquerda. Realiza o perfil da saída Momo, após Momo direto, aciona 5420, controle 120, decimal 8. Voando 897 no solo 02, Coginho, decolado 02, chama o controle 120, decimal 8, bom voo. 208, bom dia. Salvador, bom dia, voo no 897. Bom dia, voo no 897, contato radar, submantém o nível 360, Seta da Elk. 360 da Elk. Cuidado, LS X-Ray, azul 4208. 7LS, chame a torre, no 862, 4208. 286, azul 4208. 127 a bordo, autonomia para 4 horas e 15. Campinas, só 4 horas e 25, confirmando? 4 e 15. 4 horas e 15 até na Campinas? Afirmativo. 127 a bordo, autonomia para 4 horas e 15 minutos de voo, alternando Campinas, tá pronto para o táxi. Autorizado táxi via Índia Alfa, no ponto espera chama a torre 118, decimal 62, que é negão no 017. Índia Alfa, ponto espera chama a torre 186, obrigado. Não, passou através do parque de Pitão Sul, autorizado DCC rodoviária. Avisou com o tráfego à sua direita, um Embraer da Azul. Afirmativo, já está sendo liberado pelo tráfego. Afirmativo, então estou autorizado para seguir para a rodoviária, como é que está o seu trato. Um dia novembro Embraer ficou perto, hein? Mantém a posição. Azul 4208, baixado e travado? Baixou e travou, Azul 4208. Livre pouso, pista 10, vento calmo, 4208 da Azul. Livre pouso, pista 10, Azul 4208. Foi o gol 1795, ponto de espera, cabeceira 10, bravo, pronto para decolagem. Gol 1795, mantém um ponto de espera. Mantém ponto de espera, 1795. Tem 3597-04, decola, chama o controle em 120, decimal 8, bom voo. 08, melhor, 3597. Bom dia, tá 3507, contato radar, sobre manter o nível de voo 380, mantenha o perfil da saída da árvore. Observa o perfil da árvore, 3517, quando possível, direto telefone. Número 07, chame Recife, frequência 1251, alterno 3325, bom dia. 251 e 13325?